Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. O DJ de maior prestígio da atualidade. E isso não se compra, se conquista. Tá, tá. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. A noite está apenas começando, então fique atento, pois agora começa mais um show do Robson, Robson, Robson, Robson, Robson, Robson. Vou continuar assim na manha, pra galera dançar! Bora, Cobiçado! Vibe do Cobiçado! Na da janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela. E meu parceiro Robertinho, Robertinho, aí do comércio, ele, o Daniel Cardoso, e a primeira dama, Duda, aqui com a gente, o Brasil Garinho. Um forte abraço ao nosso amigo Daniel do Carimbó da Sorte, o Rony Jumentinho, também tá na área, garoto. Meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela. O quê? Só pra ela. Só? Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. E meu parceiro Danilo! E a primeira dama, Emily, o Bruno, já desceu a Dani Oliveira. Bora dos danadinhos. Cássio Tonevendo, Biazinha. Fala, Renan. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. O Iguatemi da TV. Da Iguagente e toda a galera. Fala, Magno. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-300. E meu parceiro de 10. O Tapó também lá do setor. A primeira vez. Fala pra ela assim, da pó. Libera, libera pra mim. O Playboy. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim. Pega um balde com gelo lá, mano. Brinca, e joga. Quer que você quer ser. Amortecer logo o sangue. Bonita, mas assim. Aplica. O que é que você quer ser? Sendo que é tão bonita. Felipe GDG, tá no circuito com a gente, alô Felipe, vai lembrando, vai doidando, tu dá valor. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar, pego minha gatinha para a gente se amar, vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho. O meu parceiro Triba, meu parceiro Triba. E o Sabinho da TV aqui com a gente. Pego minha gatinha para a gente se amar, vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarra. Fala, Celo GDG! O DJ vai tocar muito brega. Muito brega, Boraqué! Nessa festa, o que me interessa é com o meu parceiro Bruno Cardoso, o assessor do prefeito de Igarapé Mirim. Junto com o Boraqué. Nunca vi errado. Alô, negão do Estudo Certo! Jamile, tá comigo também. Pare pra festa do som. E o que, e o que? Príncipe negro. Então vem, vem, vem. Fala, DJ. Fala, DJ. O Talibã. E a Karina. E meu parceiro Negueba. Eita, fique logo ligado, o cobiçado chegou. E meu parceiro Rui da Brinave e o Robson Mecânico tá com a gente. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Fala meu parceiro Luquinha, o Ellison, o Celcinho também tá com a gente, o Nenê, galera do Corinthians, tá todo mundo. Rosana tá lembrando, Rosana. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Que esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. O quê? Sou traficante. Traficante do quê, Rui Brito? Sou traficante do amor. Sou traficante. MSL acessórios e peças para o seu celular. E toma. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. O que eu quero é dançar. Vida galera do Império do Hambúrguer, ao lado direito, ao lado do DJ número 1 do Guamá. Fala, Iago! Grita! E toma! Alô, Matheus! E a Cleia? Não precisa. Barbeira e a Black. Vamos dançar giriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Giriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em. E o quê? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Assim, você assim, fica, assim, você assim, fica, assim, assim. Você fica, e no solinho vai. Bora para o do estaladinho. Agora. Alô, meu irmão Patrick! E meu amigo e parceiro Celo GDG! Ele tá ao lado esquerdo! Ao lado direito! Aqui! Ao lado esquerdo! Está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. O Anderson, do Mortal Kombat, o Daniel da Batfly e a primeira dama do ladinho. Tomando, Daniel. Tomando. Ao lado dela. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pra lembrar! Vibe do Cobiçado! Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Quem tá na Florentina? Os Mega Robson. Quem é? Mega Robson. Tu vai me levar pra onde hoje? Pra beirada? Eu vou te levar. Eu quero. Você vai curtir o som, se apaixonar. E nosso parceiro Zé Carlos com todas as... Já tá aqui comigo dando tudo, Zé. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Quem é, hein? É como um sonho eu e você aqui. Eu Lucas Espetacular. A volta do cara, Júnior. Ele tá lançamento. E meu parceiro Sandro da TV. O Henrique Cachabaja. Tá comigo também. Hoje é dois Paulinhos. Um é rico, o outro é milionário. Irmãos, vem se ligar. É o Dinho do Robin. Vem dançar só pra mim. Vibe do Cobiçado. Vou matar o Edgar do coração, Farias. Quem vai tocar? Quem vai tocar? Quem tá tocando é o Cobiçado do Pará. O Cobiçado do Pará. O cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Agitando a galera. Todos meus sonhos te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei. Só quem teve um amor, romance. E se arrependeu. Aí tu vai lá no PV dele ou dela. E começa a gravar esse áudio aí, ó. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em. Fala, meu parceiro, motora fura. Segundo que eu não posso. Ele é a primeira dama, Dani. Eu vivo só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E o quê? E quarto, eu sou escrava desse amor. Que se confunde com paixão. Aí, Diane, da família aí. Se você não me quis. Os irmãos Coragem. Vou metralhar seu. E a família Faria está aqui com a gente. Quem eu sou? É um mega rosto. E eu me entrego a esse amor. Daniel Cardoso. Cadê o homem? Cadê o homem? Todas as luzes, guaguias de fogo. Pra declarar toda essa emoção. DJ Felipe. O super pop. Não desisto nunca mais desse amor. E agora, Playboy? Essa noite eu vou voltar a sonhar. Pra esquecer que não é. Na última que teve, o Playboy acabou com a festa. Ainda não pertence a ti. Meu coração é só teu. O homem é doce. Mas voltará. Me relembrando as pessoas que eu fiz pra ti. Já! Se fosse capaz de dar minha vida e levar meu amor. Tu lembra essa voz aqui, ó? Tu lembra dela? DJ Felipe. O cobiçado do Pará. Fala, Zé Carlos do Comércio! É melhor desistir de mim. E meu parceiro Rafinha, divulgações lá do Siqueirão. Ele é a Célia Lopes. Célia, tu tá como hoje? Linda! Como? Muito gostosa. Você saberá, seus amigos me falam. O Lobo! Definitivamente. E o papagaio do Lava Jato, haja animal. O homem do Lava Jato. Homem o papagaio. Chegou o homem. O incansável. O Matheus Menezes. É Talibã. Lembra. Ó, na batida. Um, dois, três, vai. É a vibe. Rosimene tá de volta. Quarta-feira, esse Marina Baby vai ser pequeno. Aniversário da ela. Tu pegou? Renan Doideira nunca. E toma, toma, toma, toma na batida, na batida, na batida. Toma na batida, toma na batida. Um, dois. Come on, everybody. Calma, calma. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Muita marcante pra você. Alô, negão! Vem comigo dançar. O híbrido. E doidando tudo. O Edinho do Hobby agora, o homem. Bate no peito e diz que é o sonho da valor. É o Mega Robson. Mega Robson. É o som. Tu não dorme, desgraçado. É o que dá fez. Acelerando tudo. E deixa na batida, na batida, na batida. Daniel do Carimbó, com fuga ou sem fuga, essa aqui tu gosta. Uma garota. Vibe do cobiçado. Quem comanda no Jurunas? Mega no Jurunas. Robson. Decidi não sofrer mais, vou te esquecer. E meu parceiro Carcará. E toda a galera da Honório. Tá aqui com a gente, Carcará. Mas descobri que seu amor foi ilusão. Suas fotos eu rasguei. Suas mensagens apaguei. Rutiette, a rainha do tecno. Brega, brega. Bate forte a saudade. Galera da TF doidando tudo. Hoje eu olho tudo, me lembra você. Mas eu tentei. Etiane, família de irmão coragem. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha o Robby, olha o Robby. Mega Robson. E doidão! Você me fez chorando, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um... Família Farias! Agora é Robby na veia! O robô mais lindo do século. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Já tenho outro alguém, não quero mais você. Já tenho outro alguém, não quero mais você. Você me fez chorando, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Fiquei sabendo, fiquei sabendo, fiquei sabendo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma um caqueado, toma, toma. É o intenção, e agora vai tocar. Pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenção, arrebitão de Curuçá. Que pra você se balançar, agitar a noite inteira. Essa aqui do setor. Cássio, tô nem vendo. O Nery Son do setor. Aqui do Jurunas. Do Jurunas. É o Nery Son. Atrevido como ele é. Faz o som como você quer. A inovação do som é o Nery Son. Ele sem dúvida vai detonar. E a galera vai agitar. Todos sabem que ele é... E meu parceiro Fabinho, show! É, já tá na área, né, Fabinho? É, é ou não é? É ou não é? A festa onde ele está não para. ninguém, todos vão dançar. É fera, é atrevido, som turbinado do meu Pará. É o Nelson, é o Nelson. Robson mecânico, mecânico e Rui da Brinave. Tudo começou, foi ele quem lançou o HD Pop. Robson ele virou pra conquistar você. Ele já tornou. Tudo começou, foi ele quem lançou o HD Pop. Robson ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e como tá louca, o sucesso alcançou. Seu Elia fez o Pop 1. O Pop 2, o Pop 3, agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos de puro sucesso com o Betinho e o Juninho, DJ Dinho e o Ed. O Joel do Ponte Espiranga, o Zé, tem o TB aqui com a gente do Jurunas, o Pio Mototaxi, aqui no Robson. Pra todo estado, todo estado, todo estado do Pará, vai! Já! Que André do Siqueirão também tá doidando. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tá noite de amor, oh, oh. E você? Você me deixou. Olha o Jaba. E o jeito que não dá pra aguentar. E assim, Jana? Assim dá demais. Vou matar o etiquetado do coração. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço. O melhor de me da OSC Autoescola Primos. Olha a melhor. Olha quem tá aí com a gente, DJ Bruno. Ao lado esquerdo, fechamento. Júnior, Júnior. Ah, o sujo tá ainda. Fala sujo. Fala daquele jeito sujo. Não quis nem escutar tudo, tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Esse tempo aqui, ó, o bolo dos Danadinhos subia no palco, puxava aquela camisa da Nike, aquela de mangas compridas, e começava a tremer. Vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma. E doido. Os primos Sari estão no circuito. Prepara que o bagulho vai doidar. Mega Robson. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida tudo, e doida tudo, e doida. E vai doidando, vai doidando. E o cobiçado pipocando. 내 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반. Vida, vida. Quem é corintiano, quem é flamenguista? Quem é do Paysandu? Quem é do clube do Remo? Quem tá esperando o carnaval pra ir pra cabeça? Prepare só pra voz comigo. O quê? O quê? O quê? Open Gangnam Style. Pipoca tudo comissado. Vai, vai, vai. Vibe do comissado. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. É o Robson da Florentina. The best. E o show do Robson. É o Robson. Dali, meu Robson. Mega Robson. Mega Robson. E doida tudo, Henrique Cachabajá. E meu parceiro Neguinho da Camapu. E tá aqui comigo, doidando. O homem que comanda com baixo. Augusto, Augusto, por favor, transforma aí a Florentina em uma boate, vai. Vai doidando, vai doidando. E bota pra cima! Bora cobiçado, bora, bora cobiçado! Bora aí, doidão! Bora aí, doidão! Vai, doidão! E doidão! E doidão! E doidão! E doidão! Vai, doidão! Vai, doidão! Vai, doidão! Vai, doidão! Um, dois, três! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E doida, e doida! E doida! E doida tudo, tudo, e doida tudo, e doida tudo, e doida tudo, e doida tudo, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Põe o mãozinho pra cima e grita. Não para, sacode, estremece, olha o bagulho, e doidando, e o cobiçado, detonando, detonando. Vibe do cobiçado. Dá pra ser mais alto! Vai, vai! Vai doidando, vai doidando, vai doidando! Pode chamar que ela vem! Pode chamar que ela vem! mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Toma. Tu tá como aí? Olha, tá como ela. Silicone do jeito que o monte gosta. Toda siliconada do jeito que o monte gosta. E ela tá como? Diz! Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa, babão, mas sábado que vem! MCBR! E Mega Robson, pro Portal Show. Show! Aniversário do DJ Jefferson! Bem, mulher! DJ Jefferson! DJ Jefferson, o performático. MCBR, cantando essa aqui ao vivo! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero! Dentro do helicóptero! Piloto e o Pia é o copiloto. O Kuga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar vocês com... Ou tu tá embaixo ou em cima? Sucesso! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai te olhar. Pode sentar. Pode. E a nossa amiga professora Andréia já tá no circuito. Alô Andréia, pipoca tudo. O meu parceiro Fábio do Comércio tá comigo. Coisas da vida. O quê? A minha ex quer virar minha mimi. A tua ex quando quer voltar pra ti mimi. Tu começa a cantar pra ela assim, olha. Idiota. Oi. Idiota. Oi. Idiota. O quê? Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha prima. O Ellen, do Império do Hambúrguer e toda a galera do ladinho. Quer sentar, quer sentar. Etiane, família, os irmãos Coragem aqui com a gente. Família Faria também doidão. Joga todo dia. O quê? Tu se fudeu agora, tu tá depressiva. Não vale xingar a mulher, viu? Mamou, trepou, fudeu, sumiu. Mamou, trepou, fudeu, sumiu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. O Danilo, a Emily, o Bruno GDC, o Daniel Oliveira tá com a gente doidando. Eu quero que minha ex. Ele falou que o bichado roubou. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Talvez não vai pro Kevin Blade, transalto pra mexer. Seja lisa no que pedir, pode começar a descer. Talvez não vai pro Kevin Blade, transalto. 2 horas da manhã, pode começar. MCBR sobe no palco, viu? Pode começar a descer. Ele vai descer de helicóptero, papai. Tu vai cantar ou tu vai descer? Eu já falei pra ele. O aniversário do meu grande parceiro Paulo Ricardo. Ele tá comemorando aqui com a gente. Parabéns aí, viu? Paulo Ricardo, muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade. E que manda sua amiga Duda, viu, Ricardo? Forte abraço, garoto! Usado, Loracho. O quê? Pra toque, sempre trajado. Alô, Daniel do Carimbó da Sorte! Consequentemente, vai rolar um pente certo, tô indicando. Fui, menino! E doidando tudo! Rony Gilmentino, chama ela! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, v chama ela pra fuder, chama ela pra fuder, chama ela pra fuder, chama ela pra fuder. E vai doidando, vai doidando, vai doidando. Eu tô gostando de uma prostituta. Eita, prostituta danada. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que puta. Acelera tudo. Acelera. Dá uma acelerada aí, meu parceiro Poro. Poro. Alô, meu parceiro Netinho Lobato. Acelera pra mim. Acelera pra mim. Acelera pra mim. Acelera pra mim. Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma! Mais uma! Agora! Agora! E o Giovanni acelerando, acelerando, acelerando! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vem-te embora, vem-te embora. E hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar. Júnior, prepara tudo, Júnior. Vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Música linda, música bacana. Tem que rolar, tem que tocar. O Robson Pipoca detona. Aqui é assim frescura. A gente toca é tudo e pra todos. Vai, vai, vai, vai. Vibe do cobiçado. Chora aí. Pode chorar. E aí, séria? Rafinha! Ao lado, né, Rafinha? O André Lobby está com a gente! O Edinho Grogo! Uma galera bacana! Robson Mecânico, Rui da Brina também! Tudo com você, mas você não me deu valor! E você? Jogou fora o nosso amor! Valeu, meu parceiro Daniel do Carimbó da Sorte! Valeu, garotinho! E meu brother, Daniel Cardoso, o homem da New Project. Tá com a gente. Comitiva da TV. O meu parceiro Magno, ele. O Iguatemi. Tá todo mundo indo aí, Dana. DJ Jefferson Santos. Mas eu sei a quem se faz, a quem se faz. Tá ali um homem, tá ali um homem, grita. Olha quem chegou. Pode chorar. O embaixador Hugo. Pode sofrer. O homem acordou, Júnior. Mas eu vou voltar pra você. Chora não, bebê. Pode chorar. Pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar. Hoje o Daniel tá de fuga, hein? Você acabou de me perder. Vou passar pro Júnior. A vibe fica por aqui. Vibe do cobiçado. Para meu gordinho.